andrecivismoral.com.br. Mais uma da fábrica é assim, ó. Olha, disseram que chegou o piseiro do irmanteiro. As meninas dançando nua, quicando o dia inteiro. A beira da piscina, o paredão já tá tocando. Cachaça é na canela, todo mundo virotando. Disseram que chegou o piseiro do desmantelo. As meninas dançando nua, quicando o dia inteiro. A beira da piscina, o paredão já tá tocando. Cachaça é na canela, todo mundo virotando. Chegou o piseiro do dia. Era nega dançando nua, quicando o dia inteiro. Chegou, tá todo mundo doidão. Tinha nega dançando nua em cima do paredão. Chegou, piseiro do desmantelo. As meninas dançando nua, quicando o dia. Chegou, tá todo mundo doidão. Tinha nega dançando nua em cima do paredão. Chama, vem. É meu parceiro Alexandre Caixas Projetadas. Aí, Zé Inaldo, estourou, rapaz. Parceiro Marcelo Fezão, aí o Urano Tatu chama. Pastel do Ramon, bora suliar, bora suliar. André Civis, o mural de Ibi Coala. Olha, disseram que chegou o piseiro do desmantelo. A menina dançando nua, quicando o dia inteiro. A beira da piscina, o paredão já tá tocando. Cachaça é na canela, todo mundo virotando. Disseram que chegou o piseiro do desmantelo. A menina dançando nua, o dia inteiro. A beira da piscina, o paredão já tá tocando. Cachaça é na canela, todo mundo virotando. Chegou, piseiro do desmantelo. A menina descendo nua, quicando o dia inteiro. Chegou, tá todo mundo doidão. Tinha nega dançando nua em cima do paredão. Chegou, piseiro do desmantelo. Era nega descendo nua e quicando o dia inteiro. Chegou, tá todo mundo doidão. Tinha nega dançando nua em cima do paredão. Chama na pressão, papai. Para Gustavo Macedo. Bora, meu parceiro Joel, no Paredinhos Luiz, hein? Estourou, menino. Aí, meu parceiro Marcelo Pezão, neguinho da ginga, Alexandre Caixas Projetada, tamo junto. Aí, pastel do Ramon, vem comigo assim, ó.